Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Quero saber se Guilherme e Trevisan já receberam muito e-mail da família. Gente, tio Longinho. Parentes desconhecidos. Parentes desconhecidos. Eu mandei e-mail para as minhas tias para elas apoiarem a campanha. Muito bom. Eu sou o Leonel Caldela e eu estou vendo os mundos colidirem. Eu sou JPM Trevisan e eu confundo D20 com D12. Muito bom. Caraca. Eu sou o Guilherme Desvalde e trabalhando na campanha de aniversário de Tormenta, quem envelheceu 20 anos fui eu. Aqui é a Zagal e dinheiro arrecadado é dinheiro na conta corrente. Muito bem, seus nerds, olha só que foda, muito pedido, a galera pediu demais o Nerdcast sobre Tormenta, finalmente. Vamos voltar no tempo e entender as origens deste incrível cenário de RPG nacional que agora faz um sucesso recordista, o maior crowdfunding do Catarse ever, né? Isso aí. Mais de 840 milhões, não. Caraca, aí? 40 mil reais. Aí ele milhões, te cobra, aí ele te cobra. Aí ele tem que cobrar. 850 milhões, ele tem que cobrar. 840 mil não é pouca coisa, não, cara. Não, não é mesmo. É incrível. Vamos mergulhar nesse universo depois do e-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, Leozito! Vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas ao Nerd Gás! E estamos aqui novamente para mais uma semana. Ah, olha só! As pessoas estão se perguntando se o Azaghal é só um algoritmo. Na verdade a gente... Eu não vou falar nada, não vou. Meu recuso a falar, porque eu tô meio revoltado com esse negócio de malverso, não estou engolindo isso daí. Ah, agora você tá com beijinho do malverso. Não, eu não tô, porque o Léo Verso seria chato pra boné, então eu me abstenho. Mas do Azaghal eu não vou nem citar porque eu não quero entrar em polêmica. Leozito, eu quero falar da coleção geek da Riachuelo, meu filho. Olha, eita! Só. Eita! É, a maior variedade de licenças de games, filmes e séries. Um monte de licenças que são exclusivas que não tem nenhuma outra loja, rapaz. Caraca, hein? Nem na minha história. Olha aí, mais exclusivo. Excelente. Ó, olha só. Eles têm La Casa de Papel, Stranger Things, várias paradas da Netflix. Tem Star Wars, tem Nintendo, tem Game of Thrones, tem DC, Simpsons, Marvel, Disney, Harry Potter. Cara, tem, ó, eles têm exclusividade em peças de Rick and Morty e Sonic, cara. Caraca. O Sonic mania, não é o Sonic. É o Sonic que a gente gosta. E ó, vai ter a nova temporada de Stranger Things? Falaram pra tu ficar de olho. Fica de olho. Olha aí, tá chegando aí. Julho tá chegando. Estás ansiosito e pilhadito para a nova temporada de La Casa de Papel? Ai, La Papel, porque me mires e não me sacas para mim. Então fique ligado que nós teremos umas piaditas e peças especiais de La Casa de Papel. No cuempre agora, aguardem. Exatamente. Ó, tem variedade enorme de itens. Tem lençóis, toalhas, almofadas, capacho, acessórios. Tem squeeze, tem caderno, tem mochila, estojos e muito mais coisas. E ó, fica ligado nas redes sociais da Riachuelo que vai rolar desafio, criação de wallpaper. Até no Pinterest da Riachuelo vai ter conteúdo. Então, entre agora, vai lá. As peças estão disponíveis nas lojas do Brasil inteiro e no site. Tem link aí no post. Corre, seu nerd! E para os gamers, eu quero falar do Carrefour.com, seu Léo Lopes, que agora tem o seu portal Mundo Gamer, Carrefour. O que que é? Ai, ai, ai, meu dinheirinho, meu rico dinheirinho. A página que tem tudo que o gamer precisa, que você encontra computador, monitor, mouse, teclado, headset, cadeira, console, jogos, obviamente, e muito mais coisa, cara. Sabe, os mais diversos produtos das marcas mais desejadas, tudo isso tem no Carrefour. info@info.com. Tem também conteúdo exclusivo em parceria com a Intel para você tirar todas as suas dúvidas sobre qual configuração ideal para o seu computador para você jogar seu jogo predileto. Você quer saber? Eu quero poder rodar Star Wars Jedi Fallen Order em novembro desse ano, no Ultra. O que, que eu preciso? Tem lá. Vai lá perguntar pro Carrefour que eles respondem lá, cara. E se cadastre no Clube Gamer para você ficar sabendo de todas as novidades e garantir, ó, descontos e benefícios exclusivos do portal Mundo Gamer Carrefour.com. Vai lá! E hoje tem Nerdcast Speak English na sua timeline, rapaz! Ó, oh, excelente, hein? Dia de aprender hoje. Eu fico impressionado com o feedback positivo que a galera manda todo mês. O amor que a gente recebe pelo Nerdcast Speak English. Muita gente fica, caraca, cara, nunca tinha parado pra pensar no inglês dessa forma, na pronúncia da palavra, nessa regra gramatical. Cara, muito maneiro. WhatsApp, obrigado por continuar essa parceria incrível, cara, que a gente tá criando conteúdo de educação muito maneiro aqui, cara. Então é isso, o Nerdcast Speak English é uma parceria do Jovem Nerd com o WhatsApp, cara, que tem um inglês prático, um inglês fácil, um inglês rápido pra você aprender inglês para o dia a dia de quem precisa falar inglês para trabalho, pra quem precisa passar e-mail em inglês, pra quem precisa fazer uma reunião de trabalho, uma entrevista de emprego em inglês, cara, pra você aprimorar o seu inglês focado no seu engrandecimento pessoal e profissional, cara. Esse sempre foi o mote da WhatsApp, cara, e é isso que você vai encontrar lá, cara. Multilevel classes pra você aprimorar seu inglês com quem já sabe falar, pra quem tem o inglês mais avançado com você, pra você que já tem o inglês mais avançado, ajudar quem tem o inglês menos avançado a aprimorar junto, cara, realmente um curso incrível, cara. Cara, inglês te transforma em cidadão do mundo, abre os seus horizontes pra você trabalhar em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil, obviamente, qualquer pessoa, se você não quer sair do Brasil pra trabalhar fora do Brasil, você quer trabalhar no Brasil, claro que qualquer currículo com inglês vai ser levado muito mais em consideração do que o currículo sem inglês, não preciso nem falar, que isso é conhecimento básico. Então, cara, vai escutar esse Nerdcast. Olha, esse mês a gente tá falando sobre justamente as dificuldades que pessoas que não são nativas do inglês, ou seja, todos nós, passam quando viajam pra fora. É isso, basicamente. A gente tá contando umas histórias bem engraçadas com o Tucano. Tucano está nesse Nerdcast Speak English, cara. Escuta que tem umas histórias espetaculares. Show de pronúncia hoje, hein? Show de pronúncia. Sobre os perrengues com o inglês que a gente tem lá fora. E a melhor forma de aprender é isso, passando perrengue, cara. Certo? Então escuta aí o Nerdcast Speak English que já está na sua timeline e vá agora em wiseup.com. Tá esperando o quê? Não deixa pra amanhã. Vá aprimorar seu inglês. Faz a sua matrícula hoje! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para 14 minutos e 41 dados de RPG. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas esta semana, como o Gutenberg Florencio, a Juliana Rabelo, o Eduardo Júnior, o Lucas Henrique Cantão, Adriano dos Santos e o Éder Salomão. Muito obrigado, galera! Arte dos fãs, seu Léo Lopes! Sim, temos aqui o momento mais dramático de todos os RPGs. Felipe Nascimento, muito obrigado, excelente. Muito bom, Billy pulando atrás da granada, olha aí. Na verdade, eu estou agora adotando um doguinho, estou agora todo emocionado. Quando eu vejo alguém sacrificando um animal. Temos aqui também Família Jovem Nerd por Carolina May, olha que fofuchinho. Muito bom, obrigado, muito Camila. Bem, obrigado a todas as artes dos fãs, você viu essas aqui, você que está ouvindo através do aplicativo do Jovem Nerd. Todas as outras também estão com o link lá no post. Ítalo Vassalli, 22 anos, estudante Paraibuna, São Paulo. Caros nerds, gostaria de contribuir com o assunto do programa, com algumas informações sobre o incrível universo da novela Os Mutantes Caminho do Coração. Cara, só deu novela. Olha aí. Primeiramente, Azaghal propõe um crossover com a novela Vamp. Mas na própria novela, Os Mutantes, tais seres estão presentes ativamente desde a primeira fase. Os vampiros, é isso que você está querendo dizer? Assim como seus inimigos, os lobisomens imortalizados pelos personagens Vavá e Pachola. Porém, esta incrível obra da ficção da televisão brasileira não se limita a mutantes e seres de histórias de terror. Mas à frente, a Liga do Bem tem que enfrentar vários outros desafios, como os temíveis Homens-Formiga, uma raça de seres humanoides que habitam o subsolo. Caraca, e impedir uma invasão dos reptilianos que pretendiam dominar a Terra e acabar com os planos de uma empresa maligna que realizava experimentos com mutantes em uma ilha misteriosa habitada por dinossauros. Realmente, os caras foram fundo na... no pupurri de loucura que é o universo de super-heróis, cara. Não, a gente pode zoar a novela Mutantes e tal, mas o mundo dos quadrinhos é essa loucura aí, cara. Exatamente, a única coisa que muda é o budget pra fazer as coisas. Exato, né? Cara, sério, porque se você for olhar, você pode falar, ah, que ridículo, tem homens-formigas, invasão de reptilianos, tem vampiro, lobisomem, experimentos, o dinossauro. Cara, se você olhar a batalha final de Vingadores Ultimato, que foi o filme que todo mundo ama, tem robô, homem gigante, cavalo que voa, tem Pégaso, tem Deus, tem Homem-Formiga, tem alienígena, tem mago, cara, tem, é, uma loucura. Deus barrigudo, cheio de cachaça. Tem de tudo, cara. Tem tudo, cara. Então, o mundo dos quadrinhos é a galhofa desse pupurri de loucuras. E a novela Mutantes não deve ser criticada nem ridicularizada por esse modo. E sim, porque faz isso de uma forma muito tosca. Que é tão tosco que acho que passa a ser bom. Faz a curva, né? Na verdade, o pessoal dos Mutantes tinha que processar esse pessoal da Marvel aí. Porque eu tô achando que o final do Ultimato foi plágio. Mas até aí... Exatamente. O Mutante chega... O Caminho do Coração faz... Chegou primeiro. E tem outra, vai. Vamos falar aqui. Uma novela que tem como subtema Caminhos do Coração. Yeah. Não pode ser ruim, né? Luiz Paulo, 26 anos, diretor de marketing Ribeirão Preto, São Paulo. Olá, nerds! E aí ele coloca entre parênteses Alex, André, Azaghal, Mal, Léo, Tucano e ou JP. Caraca, tá, o leque tá abrindo aqui. Tá virando a casa da mamãe louca. Olha. Como mencionado no último Nerdcast sobre piores crossovers, o retorno de Nazaré quase aconteceu em Sétimo Guardião, de Agnaldo Silva. Novela Nazaré da novela, Renata Sorra. Nazaré Tedesco, grande Nazaré Tedesco. O autor da Senhora do Destino que tinha... Né, a Nazaré era do mesmo autor, né? O Agnaldo Silva, né? Então ele fez uma outra novela que era o Sétimo Guardião. Como vimos, a Nazaré morre no final da novela, caindo da ponte, mas como a novela Sétimo Guardião tinha como um plot um misticismo de uma fonte mágica, isso seria suficiente pra trazer a vilã de volta. Cara, isso seria maravilhoso. Puta, seria como o cara lindo. Não fez isso? No fim das contas, o autor desistiu da ideia conversando com a atriz Renata Sorra e escreveu outra personagem para ela mesma. Como vemos aqui no link. Eu não vi essa novela, então nem sei que tinha a Renata Sorra na novela. Ah, ele mandou o link aqui. O Agnaldo Silva desiste de reviver Nazaré em um Sétimo Guardião. Porra, cara, que sacanagem. Cara. Seria muito bom. Porra, cara, você tá... É novela, cara. Faz qualquer coisa. Dá certo. Sim, com certeza. Pra finalizar, um fun fact com relação a Carminha, que é interpretada pela Adriana Esteves. Ela poderia ser considerada a reencarnação de Nazaré, já que em Senhora do Destino, a atriz interpretou a versão jovem da vilã. Ah! A Adriana Esteves era Nazaré jovem? Ela era Nazaré jovem. Nossa! E eu vou te falar um negócio. Eu conquistei um pequeno achievement na minha vida recentemente envolvendo Nazaré Tedesco e Carminha. Eu estava em Rio de Janeiro no dia que deu o dilúvio mais recente, a maior chuva em 22 anos da capital carioca do estado da Guanabara. E eu fiquei preso no aeroporto. Fiquei preso no aeroporto, hospedado num hotel. Minha sorte que o hotel era dentro do aeroporto. E o evento que eu fui, obviamente, foi cancelado. Eu fiquei lá esperando pra voltar no dia seguinte. Niki resolvo jantar num restaurante ali perto. Eu sento pra jantar. E quem está sentado na mesma mesa? Adriana Esteves, seu marido, Vladimir Brich, Vladimir, sim. E Renata Sorra junto. Não. E aí, cara, eu, como bom paulista que sou, que abordo as pessoas pra conversar, eu fiquei ali tomando uma cervejinha, comendo uma carninha, todo tímido, será que eu chego, será que eu não chego? Eu tava sozinho, não queria pagar de babaca e caraca. Tal. Caraca! Quando eles estavam levantando pra ir embora, eu tomei coragem, depois de duas cervejas que me deram essa força de coragem. Eu fui lá e falei, gente, olha, desculpa aqui me apresentar, eu sou fulano de tal, eu vim aqui pra gravar um podcast. Eu tava indo na Globo, inclusive, pra gravar um podcast. Tô preso aqui. Aí falei, aí o Vladimir, Jovem Nerd, eu trabalhei na época do Bingo, lembrou de vocês, os caras me trataram muito bem. Do Bingo. Domingo, ele lembrou? Que foda. Aí eu falei, olha, desculpem, eu não quero ser chato, mas qual é a chance de eu estar no Rio de Janeiro, na maior enchente dos últimos 22 anos, e sentar no restaurante pra jantar ao lado de Carminha e Nazaré Tedesco? Por favor, eu posso tirar uma foto? O link está no post, a foto está caraca, aí. Caraca, não tinha visto essa foto, cara. Ativamente para a vida, tirei foto com Carminha e Nazaré Tedesco. Você fez o crossover mágico de Carminha e Nazaré. Mas eu fiz mais do que o crossover mágico. Ah. Eu sobrevivi a essa foto. É verdade. Caraca, que foda. E quero falar da Nestor também! Porque na Nestor, já que na Riachuelo tem coisas que na Nestor não tem, na Nestor tem coisas que não tem na Riachuelo, nem no Carrefour.com. É lá, exatamente. Como, por exemplo, os Orbs, seu Leo Lopes! Ah, olha aí, o palhacinho voltou! Ah, estamos voltando com produtos Ozob. Cara, muito pedidos. Como o Ozob é querido pelo público, cara. Caneca exclusiva do Ozob está de volta. Volta na Store. Camiseta dá uma bitoca no meu nariz. Pra quem pediu, já voltou, rapaz. Corre lá. Ih, bitoquinha. E ó, só tem combo também. Tem o livro Ozob Protocolo Molotov. Mais caneca do Ozob. Mais marcador de página por apenas R$74,90. Preço especial no combo. Ou se você quiser outro tipo de combo, temos o livro Ozob Protocolo Molotov, que conta toda a origem do Ozob. É muito maneiro, inclusive a origem do nariz de granada do Ozob está nesse livro. Sim. Cara, incrível, escrito por Leonel Caldela. Muito foda, cara. Ó, você que tá na pilha do Cyberpunk, cara, você tem que ler. Esse livro é conteúdo obrigatório pra quem ama Cyberpunk. É muito foda, sério. Então, tem o livro, mais camiseta da uma bitoca no meu nariz, mais o marcador de página por apenas R$99,90, cara. E ainda tem o combo granada, seu Leo Lopes. O que que é? Eita, é o super combo. É o livro. Mais a caneca, mais a camiseta, só falta dizer que o marcador vem junto. Mas o marcador de página por R$119,90. É isso aí, rapaz. Ah, não. Essa daí, lógico. Ó, puta valor agregado. E ainda não. Mas não acabou o valor agregado. Na compra do combo granada, que é esse último, você ainda leva de brinde um exclusivo adesivo Ozob Skull. Cara, é muito irado. É sério. Ai, Deus do céu. Acho que eu vou comprar, vou ter dois livros, vou dar um pra presente de alguém, viu? Porque... E se você comprar só o livro, você ganha o marcador de página. É teu. É isso. Puta eu quero só o livro, pelo menos ter o marcador de página. Mas sério, vai lá na Nestor, tem link aí no post, cara, tá cheio de produto Ozob de volta e cheio de combo pra facilitar a tua vida, pra você encher a sua casa de Ozob, o retorno de Ozob da Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil, rapaz! Pra quem tá perdido nesse negócio de crowdfunding, tormenta, também tem gente que né, não faz ideia do que a gente tá falando. O que tá acontecendo? Vamos contextualizar. É, cara, eu acho que pra explicar o que é essa monstruosidade que tá acontecendo, a melhor pessoa é o Guilherme, que ele é o Dr. Frankenstein que fez isso acontecer, né? Bom, basicamente o que tá rolando é o aniversário de Tormenta. Tormenta é um cenário, um universo de fantasia que tem RPG, literatura, quadrinhos, enfim, a gente vai falar mais dele depois, mas ele tá completando 20 anos. Tormenta surgiu em 1989 e agora em 2019 a gente resolveu fazer uma coisa diferente pra celebrar. E a pegada principal é que Tormenta só durou esse tempo todo por causa da comunidade, dos fãs, dos jogadores, dos leitores. Então, pra comemorar, a gente queria fazer algo que chamasse o pessoal, que unisse essa galera. Enfim, queria fazer algo junto com o público. E daí a gente resolveu fazer essa campanha de financiamento pra lançar um novo jogo de RPG, já que Tormenta surgiu como um RPG. Fazia sentido que no aniversário de 20 anos a gente voltasse às origens e fizesse um novo jogo. E aí a gente fez essa campanha de financiamento coletivo pra galera poder participar da criação desse novo livro. E é uma coisa meio inédita pra nós, porque claro, a gente sempre teve um contato com o público muito próximo, justamente por ser um cenário brasileiro e a gente tá no Brasil, tá falando com o pessoal em evento, mas criar um livro junto com a participação do pessoal mesmo é a primeira vez. É uma coisa de RPGista, tá acostumado a criar história em conjunto. A galera curtiu, embarcou na ideia e tá aí, tá levando RPG até onde nunca chegou antes. Maneiríssimo. Cara, parabéns. Olha só, ainda faltam um pouco menos de 20 dias pra terminar, ainda não terminou a campanha de crowdfunding. crowdfunding. A não ser que, né? Que negócio do tempo e espaço. Não sei depende. Se você esteja ouvindo isso, mãe, não, no futuro, mas você está ouvindo junto da publicação, falta um pouco menos de 20 dias, já tem 840 e tantos... Quer dizer, não sei se pode ter... A gente tá gravando isso na segunda-feira e tá publicando na sexta, né? Pode ter explodido. Mas você ainda pode contribuir, cara. Tem aqui o... Sabe, todos os brackets de apoiadores. O plebeu, o aventureiro... Mas eu quero saber o seguinte. Herói épico. Tá com quase 900 mil aí. Sim. Qual era o objetivo de vocês e qual era o sonho mais distante de vocês em termos de valor de arrecadação? Então, cara, o objetivo era 80 mil reais. Com 80 mil, o livro não dava prejuízo. E a gente ia estar felizão, assim. Ia ser um puta livro. Ia ser um puta livro, cara. Só que, assim, nosso objetivo interno, que a gente não falava pros leitores, era só entre a equipe mesmo, a gente esperava conseguir 350 mil. Era, porra, sonho, assim, sabe? Aham, que foda. E 350 mil foi no primeiro dia. Caraca, que incrível, cara. Não, o Guilherme falava 350 mil, e eu falava, Guilherme, você tá maluco. Você tá louco, porque, assim, eu sempre chuto baixo, eu sou pessimista da galera. E eu falei, você tá maluco, a gente vai conseguir 350 mil, tipo, 60 dias? Não. E ele achava que no final da campanha a gente ia chegar nisso. Foda, foda, cara. Pô, provavelmente no final da campanha ainda bate 1 milhão. É pra isso que estamos aqui. Pois, dando essa força aí. É isso que queremos. Ah, pelo ritmo, pelo número, acho que nem precisava do Nerdcast, mas a gente pode tomar esse crédito pra gente. Essa velocidade pregou uma peça na gente, né, Leonel? É, cara, assim, honestamente, eu não sabia o que tava acontecendo, né, cara? Quando começou o financiamento coletivo, tava lá o site Catarse, inclusive, catarse.me/tormenta20, a gente tava monitorando o site e quando abriu o financiamento, apareceu lá, R$200. A gente, que legal, né? Pô, já começou. Não, tinha 700 conto, porque eu tava numa stream ao vivo. Eu resolvi fazer uma stream, porque eu falei, bom, se eu fizer a stream, eu junto umas 200 pessoas, e aí essas 200 colaboram, pelo menos não fica tão feio, né? Vai aparecer aí uns R$1.000 e tal, pô. E eu tinha um evento pra ir na sequência, às 2 da tarde. E aí eu cliquei, tipo, aí apareceu R$750. Falei, pô, legal, hein, pessoal? Valeu pela colaboração aí, não sei o quê. É, isso meio-dia, né? Meio-dia. Do dia da estreia da campanha. Caraca, gente! Aí quando eu cliquei de novo, já tinha 10 mil. Nossa, que coisa bonita. E aí eu sei que eu tinha que sair antes das 2. E aí quando eu saí, antes de eu sair, já tinha batido 80 mil. Foram mais de 2.500 apoiadores. E eu fiz as contas aqui de padaria. E isso dá uma média de 327 reais. O que eu acho bem impressionante, apoiador. Na real. Lindo, né, cara? É um valor alto, né? Um valor alto, cara. Então mostra... É a paixão da galera. É uma parada que prova o valor do engajamento. Muito foda, né? Muito foda. Parabéns, galera. Animal. Eu queria comentar uma coisa só nessa questão do ticket médio aí da campanha, que vocês mencionaram por volta de 320 reais. Isso é interessante porque tem uma parte do nosso público que é a mais antiga, começou como moleque, e hoje em dia já é adulto e já tem mais grana, né? Claro, tem claro. Aquela grana pra botar no seu hobby. Mas no início, a coisa era bem diferente. Aí o Leonel e o Trevisão vão falar, porque hoje a gente tem condições, tem um público já pra fazer um livro, versão de luxo, com uma caixa de papelão, codona e tal, e cheio de, sabe, acessório de jogo, que deixa o jogo mais legal, mas na real não é, sabe, necessário pra jogar, mas o comecinho de Tormenta foi bem diferente. Uma coisa em banca, bem baratinho e muito acessível pra galera. Isso é uma coisa que a gente se preocupa ainda, mas enfim. Ó, antes que vocês peçam aí que o Trevisan Guilherme pague uma pizza aí pra vocês, vamos lembrar que tem uma mordida aí do Catarse, né? Que eles são comissionados, né? Não, e o dinheiro vai pras metas, e, né? E vai pras metas. Porque a meta de livro era a menor. Exato. O que vocês vão estar entregando agora aí com 1 milhão? Que eu já considero que chegou 1 milhão. Nossos corpos, talvez. É o que bom. Eu quero conhecer mais essa história, justamente onde tudo isso começou. O que é Tormenta? O que é Tormenta? Né? Exatamente, é o conceito. Muita gente não sabe. Exatamente. Acho que a gente poderia começar lá pela Dragão Brasil, revista sobre RPG. Olha que loucura, quem imaginaria? A Dragão Brasil, eu era um jovem mancebo leitor apenas. O Trevisan, que já era editor na época do Dragão, né, nos longínquos anos 90, que foi onde surgiu Tormenta. Mas eu comecei cedo, tá? não sou tão velho. Eu entrei na Dragão com 18 anos de idade. Nossa. Aí eu entrei em 94, aí éramos eu, o Marcelo Cassaro e o Rogério Saladino, e mais alguns colaboradores, né? E aí o que acontecia é que a gente fazia matérias pra RPG de fantasia medieval, mas um não era ligado com o outro. Né? Então você inventava um castelo aqui, uma vila ali, um vilão do outro lado, mas as matérias não se falavam, né? Uhum. E aí quando a gente tava pra chegar na edição 50, a gente resolveu que a gente queria dar um brinde pros leitores, e aí a gente resolveu pegar as matérias dessas 50 edições, selecionar as mais legais, né, preencher o que faltava, por exemplo, um panteão de deuses, tal. E aí fazer um suplemento, um encarte fininho, que era o Tormenta. E aí a gente tentou dar uma coerência pra esse mundo e soltou esse mundo de campanha. Que aí, ali eu acho que foi um dos grandes segredos, porque a revista em si não custava caro. A revista acho que devia ser uns 5 reais, né? E aí você ganhava o Tormenta de brinde e a tiragem era por volta de 20 mil exemplares. Mas aí era um encadernado separado que vinha junto com a revista? É, era separado. Era como se fosse um livreto separado da revista que vinha junto com ela. É, mas era encarte porque não era dentro. Mas ele vinha junto. Era em formato de revista. Tu comprava a revista e vinha no plastiquinho ali, a Dragão Brasil, e na edição 50 veio Tormenta com a tagline Um Novo Mundo de Aventuras. Era igual, era do mesmo formato da revista Dragão, é isso? Isso, era o formato americano. E tinha quantas páginas, mais ou menos? Eu não lembro, 92? Era? Não, eu acho que tinha 80 a primeira edição, e tinha uma diferença, porque a revista era colorida, e esse o livro era preto e branco. Mas aí, no livro, vocês contavam background e já estabeleciam um cenário de RPG jogável ou era só um background? Sim, a gente dava o cenário meio umas pinceladas do cenário, porque o que interessava pra quem ia jogar Tormenta é que era um mundo em que uma tempestade de demônios aparecia do nada e destruía tudo. Olha aí, a Tormenta, Zagal. É, a própria Tormenta. Esse que era o diferencial. Então, o que o cara precisava saber basicamente era isso. E tinha pouca coisa na real no livro. Tinha 5 cidades, tinham alguns NPCs, tipo o Mestre Arsenal, que era um NPC clássico. Já tinha o Tuareg Iron Fist, que era o chefe da Aliança Negra, que era um exército que destruiu todo um continente, sobre o qual o Leonel escreveu o livro o ano passado, né, A Flecha de Fogo. E aí tinham essas coisas, mas não era muita coisa. Deixava muito espaço pro jogador e pro mestre pirar em cima, saca? É, ele tinha uma pegada meio mundo de RPG de videogame, né? Tinha algumas cidades que eram pontos que os jogadores podiam sair, e tinha algumas ameaças pro grupo enfrentar. Uma coisa legal é que ele já nasceu com um pouco de história, porque Tormenta é de 99, mas como as matérias eram das edições anteriores da revista, tem alguns personagens de Tormenta que são mais antigos do que o próprio Tormenta. Sim. É, porque a gente pegou citações, por exemplo, tipo, tem um deus do panteão de Tormenta que é o Nimbe. E o Nimbe é o deus do caos, da sorte e do azar. E virou um personagem super principal em Tormenta e, na verdade, ele foi tirado de uma frase de um conto que eu tinha escrito antes, entendeu? Só falava o ditado sobre Nimbe no conto. E aí a gente aproveitou só esse trecho, falou, bom, já citou o deus do caos, então vai ter o deus do caos. E pra quem lia a revista era legal porque eram quase que uns easter eggs, assim. Tormenta começou como essa colcha de retalhos, né? Que começaram a chamar Tormenta de colcha de retalhos como se isso fosse uma crítica, mas tanto os criadores quanto os fãs encamparam isso, porque foi um cenário que surgiu de várias ideias separadas que foram sendo unidas. E é legal porque o cenário sempre teve uma pegada diferente, por exemplo, dos cenários que a gente tinha na época, nos anos 90, que eram importados, que eram cenários mais pesados, mas, sabe, tu tinha que estudar muito e ler livros gigantes e caríssimos para entender se que era superfície. O Tormenta era baseado em algumas cidades e em algumas personalidades. Personalidades de vilões, personalidades de deus, que isso é uma coisa que o público brasileiro se conecta muito. Sabe, eu via isso quando eu era jogador e leitor do Dragão Brasil e vejo isso agora, sabe? Tanto, por exemplo, o próprio caso de Gunnor, né, que surgiu no Nerdcast RPG. Quando surgiu, não tinha muita coisa explicada. Eram só as coisas mais carismáticas. Os NPCs, as personalidades, os vilões, mas não tinha aquela geografia tão vasta. Isso é uma característica muito dos mundos americanos. E eu acho que o público brasileiro sempre gostou mais disso, cara. E Tormenta acertou em cheio ao focar nisso e ao pegar esses elementos que o público já tinha carinho. Teve um lance que, tipo, em termos de mercado, que a gente aproveitou bem também, é que a gente aproveitou um vácuo, né, no mercado, porque a Abril tinha entrado com o AD&D na época, soltou os livros básicos venderam e foi descontinuado na sequência. Então, quase fase que não chegou a sair cenário. Era qual edição? Era a terceira edição? Não, era o AD&D. Era o AD&D, segunda edição, então. É, isso meio que E aí o GURPS tinha um monte de livro básico também, porque o GURPS foi o primeiro grande lançamento da Devir, assim, entrando de RPG. Pro pessoal entender, e sabe, o pessoal que não é velho, que nem a gente entender, tudo isso, AD&D, GURPS, são RPGs, sistemas de RPG que existiam nos anos 90, né? É o RPG que o vô de vocês jogava, sabe? Yeah. E aí eram sistemas básicos, ou seja, você tinha um livro de regras, mas você não tinha um cenário pra jogar junto. E aí apareceu o Tormenta. Então, quem tinha esses livros básicos, esses livros de regras parados, usavam o Tormenta pra jogar com eles, entendeu? Mas peraí, quais regras, exatamente? Do AD&D vocês usaram? Era isso? É, a gente fazia fichas de personagem pro AD&D e pro GURPS, entendeu? E a gente colocava no nosso as fichas. Ah, tá. E o resto era descritivo. Eu ia perguntar justamente isso, porque eu jogando AD&D é Advanced Dungeons and Dragons, porque o Dungeons and Dragons clássico, criado pelo Gary Gygax lá nos anos 70, ele foi tendo novas edições, e aí em algum momento passaram a chamar de Advanced Dungeons and Dragons, e aí a gente chamava de AD&D, né, que era o Advanced, segunda edição e tal. Que teve duas versões, inclusive. E aí, depois disso, eles voltaram às origens, voltaram a chamar, a partir da terceira edição, chamar de Dungeons and Dragons, mudando totalmente as regras, voltaram à origem do nome e acabaram com o AD&D. Então, o AD&D, pros velhos, é que nem a Blockbuster no filme da... sabe? Tu sabe colocar no tempo. Ah, AD&D, então era década de 90. E aí, o que eu lembro de AD&D, na época que comecei a jogar, foi no AD&D, era justamente que existiam muitas caixas de cenários diferentes, né? Mundos diferentes, né? Eu joguei muito em Forgotten Realms, foi um dos mais conhecidos, também tinha Dragonlance, tinha... Qual era aquele do... Ravenloft, que era mais de terror, né? Spelljammer. Não tão terror assim, né? E aí, isso eram cenários oficiais. Exato. Da licença Dungeons and Dragons, Advanced Dungeons and Dragons, que eram lançadas e assim, não tinha um livro de regras, você teria que ter o livro de regras do core, do RPG, pra você usar o cenário. Mas vocês estão querendo dizer que o Tormenta, vocês criaram um cenário que não tinha um core de regras, mas que você pegava um emprestado do GURPS e do AD&D, que eram os mais conhecidos no Brasil na época, era isso? É, numa analogia meio tosca, o livro básico é o videogame e o cenário é o jogo. Uh-huh. O Tormenta original, o que acontece? Na Dragão Brasil tinha matérias pra todos os jogos. A Dragão Brasil era uma revista de RPG, ela não trazia um jogo pronto, né? Ela falava, sim, sobre os jogos que existiam. Sim. E aí, quando os guris lançaram o Tormenta era só o cenário. Ele não tinha essa base de regras. Sim, era um cenário feito pra tu jogar com os outros jogos, né? Ele dependia dos outros jogos. Tormenta foi virar um jogo completo só muitos anos depois. Só em 2009. Então, mas até 2009, até ser um jogo completo, com regras e tudo, ele era meio que uma parada underground, né? Que não era oficial nem do D&D, nem do GURPS, nem de nenhum RPG base, mas que a galera usava como um algo a mais pra poder se adaptar a qualquer jogo base que eles quisessem, né? Entrando um pouquinho na história do RPG, nos anos 2000 aconteceu uma coisa que foi uma revolução no meio do jogo, que foi a Open Game License, né? Licença de jogo aberto. É verdade, é verdade. Que foi a terceira edição do D&D, que foi lançada em 1989 ou 2000, não lembro. E ela tinha um esquema que todo mundo podia fazer livros, suplementos, usando as regras de D&D. Era, é verdade. Como se fosse um código aberto. Assim. Como se fosse um open source, um programa open source que você... Uma plataforma open source que você poderia usar pra criar outras coisas. É, muito bom. Só que você precisava do básico deles pra jogar, pra construir personagem. Você podia, sim, fazer tudo menos botar as regras de criação de personagem. Sim. Claro que era a sacada deles pra eles venderem o livro básico, né? Então eles vendiam o básico e a galera, as outras editoras, podiam vender os suplementos, os cenários. E aí Tormenta, a partir disso, virou um jogo da Open Game License, dessa licença, maneiro, de jogo aberto. Maneiro. E aí, em 2009, nós lançamos o Tormenta RPG, que daí sim, foi pela primeira vez um jogo completo, com todas as regras. Era um livro, que é o livro que a gente tem até hoje, né? Vende até hoje. Que tu compra esse livro, tu tem todo o jogo ali. Tu tem as regras pra construir personagem, pra criar aventura, e tu já tem o cenário, que é o pano de fundo das histórias. Então, cabe tudo isso num livro só? É um livrão, né? Faz caber. O Tormenta RPG, ele escreve o mundo de uma forma um pouco mais superficial, porque daí tu tem tem todo o lore do cenário, né, toda a história, que estão em suplementos, estão nos romances, nos quadrinhos, e daí tem a descrição mais aprofundada do mundo. Mas pro cara que quer jogar, sabe, que começar a sua campanha, o Tormenta RPG era tudo que ele precisava. Agora o Tormenta 20 é muito mais legal. É, tem os suplementos, né, tem esses materiais extras que trazem mais história. É DLC, DLC em papel, que trazem mais material, tanto de regra quanto de aventura, porque a gente tem que lançar mais livro, né, precisa vender, precisa pagar conta, então tem que ter mais material. O Tormenta, ele nasceu como se fosse um mundo que nem esse que tu falou, sabe, que nem o Forgotten, que nem o Dragonlance. Isso era muito comum nos Estados Unidos, as editoras, né, os autores lançarem mundos pra tu jogar com outros RPGs. Inclusive, né, quando veio a licença D20, teve uma enxurrada de mundos pra tu jogar com o D&D. O próprio Call of Cthulhu que a gente joga no Nerdcast RPG, a gente joga a versão D20, uhum, que foi feita com essa licença. Né? Então, teve o WoW também. Teve o WoW. O próprio Game of Thrones teve. Star Wars. Uh-huh. O Star Wars também, né, eles fizeram uma reformulação. Eu comecei a jogar Star Wars na época que era um sistema com D6 apenas. Era, sim, tudo D6. Da West Change. Sim, da West Change era muito bom. Eu tenho esse aí em casa. E aí depois eles fizeram uma reformulação com D20 de base, que na época eu gostei bastante. Achei que era bem melhor que dos D6, mas também não lembro, né? Podia ser melhor ou não, mas na época eu gostei bastante porque eu tava muito acostumado com D20 por causa do D&D, né? Era exatamente esse o truque deles, né? Exato. Você só tinha que aprender um sistema pra jogar um monte de jogos. Então, mas o Tormenta de 2009 foi baseado no D20, né? Sim, exatamente. Ele é uma evolução dessas regras do sistema D20. Quando você começa a criar uma regra nova, mesmo que você use de base esse open source deles, o que você procura de diferencial para que você justifique ter um próprio set de regras seus? Assim, a pegada de Tormenta, claro, tem o lance dele ser brasileiro, então ele é mais voltado para o que o nosso público gosta, né? A gente está muito acostumado a consumir material americano, mas a gente tem um gosto um pouco diferente. Os RPGs americanos são muito focados em exploração de masmorra. Tu entra na masmorra, mata monstro, pega dinheiro e volta pra vila. Uhum. Aí compra item melhor, volta pra masmorra, mata mais monstro. Parece bem americano isso. e repete. É basicamente um Diablo de papel. E o Tormenta tem uma pegada mais de simular aventuras medievais fantásticas de vários tipos. Simular todo esse gênero da literatura. Então, claro, a gente tem a aventura de matar orc na caverna, mas a gente tem coisas como uma classe nobre que pode levar o jogo pra um lado de intriga palaciana, a la Game of Thrones. A gente tem uma classe nova no Tormenta 20, que é o bucaneiro, que uma das coisas que ele faz é, ele pode ser um pirata. E aí tem regra pra tu ter um navio, pra tu fazer, sei lá, exploração marítima ou combate naval, sabe? Se tu é um guerreiro em Tormenta, tu não precisa só, tipo, ficar matando goblin. Tu pode liderar um exército. Maneiro. A gente procura, no jogo, abarcar todos os tipos de histórias de fantasia medieval, não só o, vou me enfiar numa masmorra e matar mal. O Marcelo Cassaro, ele tem um princípio que a gente coletivamente adota, que é, Tormenta tem que caber qualquer personagem que o cara queira fazer. Porque se ele não puder fazer o personagem que ele quer no nosso sistema, ele vai procurar outro. E a gente não quer que ele procure outro, a gente quer que ele continue em Tormenta. Ah. Tormenta, ele é voltado pra um tipo de aventura que, assim, cara, no bom sentido, é uma aventura mais diversão mesmo, sabe? O público americano, ele gosta, em geral, muito de regra e gosta de coisa muito específica, sabe? Se tu vai jogar com samurai, tu tem um jogo específico. Se vai jogar com pirata, tem que ter outro jogo específico. E o público brasileiro, a gente sente que gosta mais da mistura. Um pouco da chutação de balde, tem um elemento mais, uma pegada, não é exatamente de humor, mas um pouco mais descontraído também, né? Não é um jogo tão sisudo. Que acho que quando o cara tá muito preocupado com a regra, ele não tem muito foco no storytelling, no role and play, né? Ele tá mais preocupado em jogar dado e seguir as regras ao máximo, né? Aquele jogador que... É o Rex. Mas então, fora o livro de regras. É porque eu, por exemplo, quando jogo, o sistema é o guia das ações e né? Sim, como sim. A gente vai chegar, vai definir conflitos e tal. Mas eu gosto do role and play. Porque tem muitas maneiras de se jogar RPG. Uma que você pode estar simplesmente sentado e fazendo role play a maior parte do tempo, só imaginando, conversando, fazendo diálogos e tal. E outra que você pode... Obviamente você pode misturar, mas tem gente que gosta de jogar só praticamente um jogo de tabuleiro, Dungeon Crawler, né? Onde Sim. você tem miniaturas, Sim. o tabuleiro quadriculado, você mede distância da magia, área e tal. Isso aqui, tudo baseado no tabuleiro, mais do que na imaginação, né? Que, obviamente, os Nerdcast RPG, eles vão mais pro lado do roleplaying, porque mesmo porque as pessoas não estão vendo nada, né? Só vendo as interações. Mas, assim, isso é muito característico de videogame, né? Essa parte de você usar as regras de combate ao máximo, né? De você contar quadradinho de distância e tal. Eu tenho uma opinião bem forte sobre isso, na real. Porque, assim, eu sou muito fã de RPG enquanto hobby, né? Nossa, que surpresa. E pra mim, o RPG é uma coisa muito forte, porque a base dele é a contação de história, que é Exato. A atividade mais básica do ser humano, né? Sim. E aí tem isso que vocês estão falando, esse debate, esse dilema entre o lado mais narrativo do jogo, mais vamos contar uma história, e o lado mais mecânico das regras. Exato. E isso é uma diferença do Tormenta pros RPGs americanos, porque, e aí também, se tu for na origem do RPG, fica bem fácil de entender isso, porque a gente estava falando antes, o RPG surgiu nos anos 70, e ele não veio do nada, né? Ele é uma adaptação dos antigos wargames. Literalmente jogo de batalha, de exército. Então, não tinha história. Tipo, eu tenho o meu exército, tu tem teu, a gente vai se matar. É, começa o jogo e pronto. Começa a porradaria. É, exatamente. E era um jogo até competitivo, né? Então eu vou medir exatamente o meu quadradinho. Tipo, eu só tô jogando xadrez, eu não vou dizer, ah, não, mas esse meu peão, ele tá impressionado com a rainha, ele quer salvar ela e tu vai enviar ela em cada da mala. Caraca, muito bom RPG de xadrez, olha só, que maneiro. É, né? Só que não vai rolar, né? É, só interessa as regras mecânicas, né? É, e isso é uma das coisas que a gente tem com o Tormenta, essa preocupação em... Ele é um jogo, ele tem uma base mecânica sólida, existem regras, mas a gente tem essa preocupação de fazer a regra ajudar o grupo a contar a história e não se meter no meio da história. Sim. Eu já sou um cara que eu gosto bastante de regra, mas a regra tem que servir um propósito, né? Tipo, pode ser pra torturar o jogador, por exemplo. Sim, te conheço mesmo. Conheço muita regra. Eu queria explorar um pouco o lore de Tormenta. Justamente, você mencionou que a base do mundo é essa tempestade de demônios e tal. Conta mais pra quem não conhece qual é essa base. É algo que já aconteceu, algo que vai acontecer, é uma profecia ou é o passado? Antes de eu passar pra quem sabe falar, a gente passou quantos anos? Eu acho que pelo menos uns 4 ou 5 anos sem explicar pra ninguém o que era direito a Tormenta. Então, tipo assim, a gente só falava que era uma tempestade, caiu um monte de demônios, sem traço lá, estava fodido. Era basicamente isso. A gente só foi explicar direito quando o Leonel entrou na jogada. É sempre assim, o Leonel chega pra definir o lore. Exatamente. A gente enrola, o Leonel define. Exatamente. Era um lance assim, ah, tem a Tormenta e ela é muito foda. Mas como ela é? Ela é muito foda. Ela é muito foda. Caraca, mas é muito louco porque é bem parecido com a história do Ralph Garner, né? É, e até do Ozob também. É, nasceu num gameplay, né? Universo bem superficial, baseado só no que a gente precisava pro jogo. Umas informaçõezinhas assim, uns bits de informação. No Ralph Garner, principalmente, que a gente já tem 3 livros, né? O universo tá monstro. Né? Exato, incrível. Essa é a fase mais legal, cara. É a coisa que eu mais sinto falta, porque naquela época, tipo assim, você escrevia lá, tipo, e o guerreiro atravessou os portões do avesso e dos arcos dourados. E você, tipo, meu, foda, não vou explicar essa merda, porque eu nunca vou ter que explicar. Exatamente. E aí, tipo assim, aí você não pensa que, tipo, 20 anos depois você ia ter que escrever livro explicando o bagulho, ia ter gente perguntando. Mas é maneiro porque é algo que vem muito mais naturalmente com o tempo, né? Porque, assim, veio surgindo a necessidade de explicar essas coisas e elas foram sendo explicadas. Né? Não é, vamos construir isso e criar o lore monstro e... É porque aí você não faz também, né? Exato, não lança nunca. Exato. Entendeu? Exatamente. Você fica amontoando coisa e você acaba não fazendo. Mas, de fato, assim, antes do Leonel explicar o que é a Tormenta, quando eu escrevia na revista, eu escrevia, tipo, e pensava, eu não vou ter que explicar isso nunca, ainda bem. Tipo, um monte de coisa volta, assim, tipo, a grande batalha. Tipo, depois da grande batalha, eles colonizaram. Tipo, meu, eu não sei o que é a grande batalha. Tipo, não me pergunto. Aí, se alguém perguntava, eu falava assim, não, isso é um grande segredo. Aí, chegava em casa, pelo amor de Deus, o que é essa porra? Vamos ter que inventar agora. É exatamente igual, cara. Mas eu vou falar uma coisa meio idealista, mas tem algo de mais orgânico nesse tipo de criação de cenário. Sabe, porque se tu monta um cenário fictício, assim, pra RPG ou pra literatura, qualquer coisa, muito sistematizado, fica uma coisa meio amarrada, sabe? Meio, assim, engessada. E Tormenta, e pelo que vocês estão falando, o cenário do Ruf, do Ozob também, foi uma coisa mais orgânica, sabe? Acaba ficando uma obra até mais realista, porque a verdade, sim, é que o mundo não é todo redondinho, as coisas não fazem muito sentido. Total, sim, sim. É, cara, a real é que quando a gente cria alguma coisa, a gente tá apaixonado pela criação, né? Então tu pensa, nossa, cara, isso aqui vai ser foda, cara. Todo mundo vai curtir, meu. Eu vou, assim, ó, isso aqui é o deus gato que tem uma pirâmide, que tem não sei o quê. E daí, cara, ninguém dá bola. Se tu passou 5 meses escrevendo pra esse deus gato, o pessoal, ah, não, mas eu vi que tem uma lagartixa que piscou ali no canto que tu mencionou. E tu nem queria, sabe, falar da tal da lagartixa, mas é isso que o público gosta. Eu acho que tem um certo valor criar de acordo com o interesse do público, sabe? A própria trilogia da Tormenta, que foram os primeiros livros, foram assim. O próprio desenvolvimento desses cenários, né? Do Tormenta, do Ruff, do Ozob, eles estão sendo assim. Vamos ver o que o pessoal curtiu, né? O que o pessoal se apegou. É uma equação difícil, que você pode... Ah, o cara pode falar assim, ah, não, se for por isso, aí saiu aquela fanfic lá do Game of Thrones. Os caras foram fazendo o que o público queria ver. Ah, eu quero ver a Daenerys com o Jones, não. Daenerys. E aí você tem que ter um pouco de cuidado autoral, de você falar assim, não, isso aqui... Beleza, a galera quer ver isso, mas eu vou fazer o que eu quero fazer também, entendeu? É difícil, né? Tem que escolher. Não, claro, cara. A questão do feedback do público, eu acho que é fundamental. Mas o público, não é responsabilidade dele saber como construir uma história ou um cenário. Da mesma forma que o engenheiro, um arquiteto, não vai pegar para o morador de um prédio e dizer assim, oh, como é que tem que ser a fundação desse prédio? O cara vai dizer, não sei, eu quero que seja um apartamento espaçoso, sabe? Exato, eu quero morar aqui, cara. É, cara. Exatamente. O cara sabe o efeito. O público, o consumidor, tem a obrigação de saber o efeito que ele quer, não a causa, sim, né? Não. Como? Exatamente. Mas, enfim, eu entrei Tormenta, na verdade foi em 2003 que eu comecei, mas eu só fui publicar mesmo O Inimigo do Mundo, que foi meu primeiro romance de Tormenta, em 2006. Mas como é que vocês se conheceram? Como é que foi essa união? Foi mais ou menos assim, eu tava desesperado, eu queria escrever, queria... É o melhor jeito de começar uma história. Eu tava desesperado. Esse é o início de qualquer boa história. É o que leva uma pessoa a ser escritor é estar desesperado, porque é a última saída. Exatamente. Sim, mas não tem outra alternativa, né? Mas não, eu tava tranquilo, na minha emoção, de boa. Não tem graça nenhuma. Eu queria ser escritor, não sabia como. E eu era leitor antigo da Dragão Brasil, cara. Desde o número 1, na verdade. Caraca, olha que legal. Mas assim, eu só conhecia Tormenta da Dragão. Nunca tinha comprado os livros. E eu escrevi um conto baseado em Dragonlance, né? Esse universo de AD&D que a gente mencionou. E daí eu reuni os meus trocos. Eu fui pro Encontro Internacional de RPG, que era uma convenção que existia em São Paulo na época. Eu fui de ônibus de Porto Alegre pra São Paulo. Caraca! Olha que guerreiro esse homem. Guerreiro. E daí lá eu peguei e entreguei na mão do JM Trevisan o meu conto impresso, sabe, grampeado. Ó, lê aí, vê o que tu acha e tal. Aí eu fiz o que qualquer um faria na minha posição. Chegou em casa e jogou numa estante do lado. E ele demorou um ano pra ler o conto, cara, sabe? Tipo, eu já não tava esperando mais nada. Qual era o conto? Cara, era um conto de Dragonlance, assim... Fanfic. É fanfic, né, cara? E meio forte. Tinha cenas fortes. É, assim, eu já fui jovem, sabe, intempestivo. Escrevia coisas violentas demais, que eu não escreveria hoje em dia. Olha, o quê? Impossível! Você imagina o que era o Leonel sem freio. Mas você sabe que eu não terminei de ler aquele conto, né? Ainda bem, cara, sério. Mas enfim, daí Trevisan, enfim, leu o conto depois de um ano e me convidou pra escrever um outro conto que era de Tormenta e seria publicado. Só que ele me perguntou assim, cara, o que tu acha de Tormenta? Tu gosta do cenário? E eu falei pra ele, olha, pra te falar a verdade, eu não conheço. Eu só conheço o que tá na Dragão Brasil, não li os livros. E ele falou assim, então faz o seguinte, lê um livro livro aqui que é O Reinado, explica todo mundo de Tormenta. É um livro sem regra, explica todo mundo de Tormenta. Eu fui na loja do meu grande amigo Guilherme Deisvald. O livro. E eu peguei emprestado O Reinado. Isso faz 16 anos e ainda não devolvi. E não devolveu? Caraca, muito bom. É por isso que o caixa não fechou naquele dia. E daí eu descobri o que era Tormenta, além da base, além daquilo que eu conhecia no Dragão Brasil, que Tormenta é um mundo que tava enfrentando um inimigo inexplicável. Que a Tormenta é uma tempestade de sangue. Quando ela chega num lugar, ela não vai mais embora. A área é tomada, fica sendo conhecido como uma área de Tormenta, e lá tudo é destruído e corrompido. Então, assim, as casas viram versões bizarras de terror delas mesmas. As pessoas ficam dissolvidas e com carapaças vermelhas e tal. E eu achei isso foda, cara. Achei foda pra caramba. Meio Upside Down ou não? A inspiração era meio Silent Hill. Silent Hill. Mas não é uma dimensão paralela. É o local mesmo que fica assim. É o local mesmo. É o local mesmo. Eu já conhecia isso da Dragão Brasil, das matérias, e vi o que tinha sido aprofundado. E a coisa que me pegou mais é que lugares que eram carismáticos do cenário, que eram queridos pelo público, às vezes eram tomados por Área de Tormenta e acabou, sabe? E eles não voltavam mais ao normal. A primeira Área de Tormenta caiu no que seria o reino oriental, sabe? De samurais, coisa e tal, e destruiu, cara. A segunda foi num reino que tinha uma rainha poderosa, a Shivara, que tinha, sabe? Era um negócio todo de nobreza, coisa e tal, e também caiu ali, uma grande parte foi dominada, e eu achei isso foda. Maneiro. Daí eu cheguei, não, porra, gostei, pô, escrevi o tal do conto. O que não, eles não tinham me falado é que esse conto era um teste, porque eles queriam fazer um romance no cenário de Tormenta, que era uma coisa que nunca tinha sido feita, um romance num cenário de RPG no Brasil. Mas eles, o conto era um teste, eu fui aprovado na entrevista de emprego, que eu não sabia que tava tendo. Melhor entrevista. Mas foi o conto que eu falei que era uma merda, não? Foi o conto que falou que era uma merda. Porra, tu aprovou? É que eu era jovem, aí eu gostava de zoar, né? E, tipo, aí eu mostrei pros caras, falei assim, pô, o cara escreve bem, né? Escreve bem. Pô, muito foda, mas beleza. Então, aí eu escrevi um e-mail pra ele, e assim, falando, pô, cara, tipo, muito, é legal tua escrita até, mas eu achei que você cometeu uns erros muito infantis, esse personagem não é pra ser tratado desse jeito. Se você tivesse lido o livro que eu te indiquei, com certeza você não teria feito desse modo. Escrevi um e-mail gigante, assim, ó. E aí depois, lá no fim, falei, não, tô zoando, tá aprovado, conta do caralho. Ah, maneiro. Do tempo que tu tinha tempo pra fazer essas coisas, né? Sim. E aí o Leonel quase morreu, né, Leonel? Sim, não, eu tive um ataque cardíaco, mas eu me recuperei. E daí eu escrevi O Inimigo do Mundo, que O Inimigo do Mundo conta a origem da Tormenta, né? Que aquilo era só uma tempestade, eles não sabiam como resolver. E eles me disseram, então, nesse teu primeiro romance, por que tu não conta a origem da Tormenta? E eu, beleza, o que é a Tormenta? Qual é a origem da Tormenta? Ah, não sei, cara. A Tormenta é foda, é uma coisa foda. É. Se escrever, você vai morrer. Daí eles falaram, cara, dá uma ideia aí, vê se tem uma ideia. Deu, porra, velho, não acredito. Mas daí eu... Alguma ideia que de preferência vá além do... Ah, foda. Exato. E daí eu dei a minha ideia do que seria a verdade sobre a Tormenta e a origem. E eles curtiram. E daí eu escrevi O Inimigo do Mundo. Passei um ano escrevendo. Naquela época eu era mais devagar. No momento em que o livro tava pronto pra ser lançado e diagramado. E, porra, tava... Assim, eu já tava com passagem comprada pra ir pra um evento em Belo Horizonte que ia ser o lançamento do livro. Uhum. Daí a gente recebe a notícia de que a editora tinha desistido da linha Tormenta, dado um calote em todo mundo, porque tava super mal administrada e, sabe, coisa de nepotismo interno. Que isso? E, enfim, e o livro ficou sem casa por 2 anos, cara. Foi horrível. Caraca, que monstro, cara. Só que nesse meio tempo eu já era tradutor de RPG, trabalhava pra Jambô, que tava começando, e eu daí liguei pro Guilherme Deisvald e perguntei pra ele, cara, quem sabe a Jambô não se interessa por Tormenta. E daí essa parceria começou. Daí finalmente uma editora que não dá calote, que não finge que o material não tá vendendo. Peraí. Como assim? Como finalmente? Eu falei pra Tormenta, cara. Bom! Nerd Books tá no coração aqui, cara. Cuidado aí, compadre. Essa editora aí, os caras que não vamos citar nomes pra não causar constrangimento, mas esses caras eram tão picareta que eles deram um chute em mim, no Rogério Saladino e no Marcelo Cassaro, e aí pararam de atender telefonema. Ah. E aí depois a gente ficou sabendo, cara, que os caras, eles mudaram de nome, né? Aquela picaretagem tradicional. Mudaram de nome e tal, disseram que a gente nunca tinha trabalhado lá. E aí, cara, eles retalharam os nossos livros, né? É uma prática normal de editora quando você tá com um livro encalhado no estoque, tipo, é mais barato você retalhar mandar retalhar os livros e vender de volta pra indústria de papel, porque você deixar armazenado. Só que eles fizeram isso com todo o nosso material pra não servir de prova. Todos os livros de Tormentas, Dragão Brasil, que foram publicados naquela época, só existem o que tá na mão da galera. Caraca. Enfim, e nisso eu tava no limbo, porque eu tinha escrito um livro, né? Na época tu falava, hoje em dia ainda, né? Mas principalmente na época tu falava assim, não, eu escrevi um livro, vai ser publicado. Eu vou ser um escritor. As pessoas me olhavam, claro. Nossa, que bonito. A gente tinha divulgado até na... Sim, tinha sido divulgado. Chegou a divulgar. Tapinha na cabeça, né? Não, uh-huh, imagina os caras, claro, que não, bonitinho, vai, escritor. Vai. Mas enfim, e o livro nesse meio tempo ainda vazou pirateado, cara. A gente não sabe como. Mas esse livro é muito amaldiçoado, mas ele é muito legal também. Mas no final foi publicado pela Jambô e foi parte do renascimento de Tormenta pela editora Jambô, que daí teve o Tormenta D20, Tormenta RPG e agora Tormenta 20, que é a edição nova. Vocês têm ideia de quantos jogadores de Tormenta existem no Brasil? Olha, a gente tem alguns dados de venda de livro, que inclusive tem uma história, a gente teve uma discussão uma vez com um hater. Nossa, tá errado aí, né? Já começou errado aí. E a gente falou, bom, mas tem vendas dos livros, né? E o cara argumentou, ah, mas o cara tá comprando, não significa que ele tá jogando. E a gente, realmente, caraca, faz sentido o cara gastar num livro pra deixar, sei lá, de usar de calço da mesa, que tava meio torta. Não faz sentido. Exato. A gente não tem como saber exatamente quantas pessoas tem jogando, mas a gente tem uma ideia do tamanho da comunidade pelas vendas dos livros, né? Então a gente sabe que aí tem algumas dezenas de milhares de exemplares do módulo básico, né? Do livro base do jogo, uhum, andando aí, circulando pelo mercado. E um grupo de RPG típico tem entre 4 a 6 pessoas. Exato. Vai, na média, 5 pessoas, né? Exato. Então a gente consegue ter uma estimativa aí de uns, por volta de umas 100 mil pessoas jogando Tormenta. Eu acho até baixo. Eu acho que pode aumentar o número, porque os grupos vão mudando, vai entrando gente, sendo gente, né? O pessoal empresta livro. Foda, eu diria que cara, é mais. Animal. E a gente tá há 20 anos e a gente nunca deixou de publicar o livro. Nunca teve um período em que não existiu Tormenta. Isso é um lance muito forte, porque, claro, como qualquer hobby tem o ciclo, né? O cara começa a jogar, depois vai fazer outra coisa da vida, para. Tem essa, fugiu a palavra, tipo, revezamento. É ciclo mesmo, né? O cara jogou um período e depois, puta, veio faculdade, começa a trabalhar, ou tem filho. Só que no nosso caso é legal porque a gente tem alguns fãs antigos, tem galera que começou a jogar lá nos anos 90, tipo, hoje tem filho. A gente já tem jogador de segunda geração, que é uma coisa bacana. Que maneiro. com 20 anos dá, né, cara? A gurizada que tá jogando porque o pai jogava, ou ainda joga. Maneiro. E a gente também tem um público novo. A gente vai em evento, a gente vê a molecada, guria jogando, sabe, pitoquinho, assim. A gente já tá naquele nível de ter as duas coisas. Tem o público novo, que faz essa renovação, e também tem o público mais velho. E Tormenta sempre teve essa característica de ser acessível. Tem o livro de luxo, e também tem o suplemento menor, e tem o módulo básico mais antigo, que pode continuar sendo jogado durante anos e anos. Então a gente tem algumas histórias, né, que não são dados, mas são umas anedotas. Tem um amigo nosso que trabalhou com censo, e o cara foi pra Amazônia, naquelas cidadezinhas, assim, que o principal modo de chegar na cidade é de barco. Uhum. E ele disse que ele entrou numa casa que tinha um pôster de Tormenta na parede. Caraca! Que maneiro, cara! Que foda, cara! Eu já vi, até achei esses dias a foto. Eu tava no centro de São Paulo e tinha... Você tá ligado aqueles caras que faz camiseta desenhada com aerógrafo? Aham! Uhum. E aí, o cara tinha uma camiseta que era uma ilustração de Holy Avenger, que é um mangá baseado em Tormenta, assim, tudo meio torto, assim. Eu falei, de onde você achou? De onde você copiou? Eu falei, eu achei esse desenho por aí e resolvi fazer a camiseta. Caraca, que maneiro. Já tá na cultura popular, mano. O sucesso mesmo é quando tiver a Xerox encadernada, né? Com espiral. Isso aí acho que já tem. Isso é o sucesso da RPG, exatamente, mano. Exatamente. Quem não jogou com a Xerox encadernada na espiral não sabe o que é RPG, amigo. A gente tem que falar de alguns produtos de Tormenta, né? Um deles é Holy Avenger, que foi um mangá que começou antes de existir o cenário oficial de Tormenta, escrito pelo Marcelo Cassaro e desenhado pela Erika Wano. Mas é baseado no mundo, e à medida que o mangá foi sendo publicado, o mundo foi publicado oficialmente e ganhou mais coesão, né? E Holy Avenger é a segunda série de quadrinhos mais longeva do Brasil. A primeira é Mônica. Caraca! A segunda é Holy Avenger. E o Marcelo Cassaro Massaro e Erika Wano foram premiados pelo governo do Japão por causa de Holy Avenger. Caraca, sério? Não sabia. Sim. Que irado. Cara, até hoje, o Kassaro às vezes fala pra gente, não, hoje eu não posso porque eu tenho uma janta na casa do cônsul do Japão. Caraca. O Kassaro tem uma história muito legal disso, porque no meio do mangá tem aquela briga, assim, aquela puta de que só é mangá se é feito por um japonês no Japão. Uh-huh. E o Kassaro nunca chamou Holy Avenger de mangá, apesar de ser desenhado no estilo, né, e ser uma história nos meios, inclusive ela é uma história que tem início, meio e fim, né, não é que nem quadrinho americano que vai até o infinito, mas apesar de seguir todo o gênero, ele nunca chamou de mangá por respeito aos mangakas originais, né. Uh-huh. Ele disse, não, é um quadrinho brasileiro em estilo mangá. Não. Só que aí teve essa premiação que o Leonel falou, que é o International Manga Awards, que é um prêmio que o governo do Japão dá pra criadores de obras que são em estilo mangá que não são japoneses. Uh-huh. Por aquele lance de, o pessoal tá espalhando a cultura do Japão pelo mundo. Claro, claro, né. Eles foram finalistas desse prêmio, né? Eles tiveram um jantar com o cara que na época era o ministro da cultura do Japão, que depois se tornou o primeiro ministro do Japão, e o ministro disse, parabéns pelo mangá de vocês. E aí o Kassaro disse, eu não chamava Holy Avenger de mangá, mas depois que o ministro da cultura do Japão chamou, quem sou eu pra dizer que não é? Agora não tem respaldo. Né? Aí só manda o print. Que foda, que foda. Maneiríssimo, cara. O Holy Avenger foi uma das obras básicas do cenário, né? Junto com a própria trilogia de romances do Nanão. Pra mim é bizarro porque hoje em dia a gente encontra pessoas que começaram com Tormenta. Caraca, maneiro. Minha esposa, a Camila, ela jogava Tormenta antes da gente se conhecer, muito antes da gente pensar em se conhecer, quando ela tinha 15 anos de idade. Caraca. E ela jogava Tormenta e lia Holy Avenger. Olha aí. Então, ela é muito fã, assim, do cenário, independente de ser minha esposa, assim. Mal. São umas mudanças de geração, né? Na nossa época a gente jogava, que nem o pessoal tava falando, com os livros xerocados, com encardenação espiralada, porque era o que tinha. Uhum. E depois ficou esse tempo sem ter outros RPGs no Brasil, fim dos anos 90, início dos anos 2000, e Tormenta tava lá. E era uma coisa bem acessível por sair em banca, na época que a banca era a grande difusora de informação, né? Praticamente não tinha internet. Uhum. Então, era uma coisa que o pessoal tinha acesso. E rola também uma coisa que eu vejo bem forte, uma mudança cultural na gurizada brasileira, porque, assim, na minha época, de vocês também, rolava muito aquela coisa de, o produto brasileiro, o cara já olhava torto, sabe? Vai ser uma porcaria. E eu vejo que a geração nova não tem essa mente fechada, sabe, pro produto nacional. Tipo, tem coisa brasileira que é ruim? Tem. Mas, na real, tem coisa americana que é ruim, tem coisa japonesa que é ruim, sabe? A maioria. É por causa do volume, né? Esses mercados externos, eles, como o país tem um poder aquisitivo mais alto, o volume de merda que os caras lançam é monstro, cara. Aqui já chega filtrado, né? Exato. Chega bem filtrado, porque o comerciante que traz já vai trazer, porque ele não pode arriscar, né? Ele não pode arriscar. Exato. E quem tá lançando nacional, ele também não tá lançando qualquer coisa, porque é uma aposta muito grande, né? Na gringa é diferente. O cara lança, se der certo, deu, se não der, dane-se, eu vou fazer outra coisa, né? O cenário é muito diferente, né, nesse sentido. Nesses anos todos, vocês têm alguma história de fã, de jogador de Tormenta que o cara contou e vocês nunca mais esqueceram, tipo, o que aconteceu na campanha dele ou que mudou a vida do cara de alguma forma? Teve uma vez que a gente estava num evento grande, dando uma palestra, e uma palestra sobre Tormenta, sobre RPG, e sempre no fim da palestra tem aquela hora de perguntas, né? E a gente estava respondendo a pergunta da galera, todo mundo fazendo brincadeira e tal, e uma hora levanta um rapaz, um gurizão assim, e faz uma pergunta sobre, sei lá, a lore de cenário, a gente responde e tá, beleza, segue o baile, né? Nada demais aí. E acabou a palestra, a gente foi pro stand da Jambô dentro do evento, tava dando autógrafo, e nisso chega uma senhora, vem falar comigo, e ela diz, eu sou a mãe do rapaz que fez a última pergunta, e eu queria falar que meu filho tá no espectro do autismo, ele sempre teve muita dificuldade pra falar, ele não tinha amigos, não conseguia se relacionar com ninguém na escola, e aí ele conheceu o Tormenta, começou a jogar RPG, começou a se soltar, e hoje eu vi o meu filho falar em público na frente de 300 pessoas, graças ao trabalho de vocês. Caraca, que foda, hein? Que história foda. Coisa do demônio isso. RPG? Porra, animal, cara. Muito maneiro. E teve a história também de um rapaz, também foi em evento, né? Que a gente acaba tendo esse contato próximo com o público nos eventos. Um rapaz que era disléxico, ele nunca conseguia realmente ler, porque era uma dificuldade muito grande pra ele, mas ele conseguiu se aprofundar na leitura através do RPG, que ele acompanhava a Tormenta. Uhum. E aquilo era o interesse interesse dele, né? Ele tinha um objetivo, digamos assim, com a leitura, que era o de poder jogar. Então, ele veio falar conosco e falou, acho que especificamente com o Kassar, e contou, né, a história dele, que ele conseguiu superar a dificuldade dele com a leitura através do RPG, lendo pra poder jogar. Ah, cara, é maneiro. É tudo que a pessoa precisa de de um estímulo, né? Algo que desperta interesse. Isso é foda, cara. Vocês jogando, quais são as melhores histórias de vocês jogando? Vocês já jogaram com o Leonel Mestrano? Vocês sabem o que é isso? A gente jogou recentemente aí. Assim, ó, eu acho que a melhor história recente é essa, porque quando tava rolando o começo do financiamento, a gente tava subindo bastante, mas a gente não tinha ideia de que ia bater tão rápido, né? Eu fiz uma aposta com a galera. A Camila, minha esposa, é cosplayer. Uhum. E eu sou o careca. Uhum. Então eu falei no chat, se a meta bater em 24 horas, eu vou fazer uma live de peruca. Uhum. Ah, pô, fácil? Não é tão fácil. E aí o Leonel, no embalo, falou assim, então tá bom. Então se bater em 24 horas, eu mestro uma aventura amanhã. Oh. E aí eu, beleza, então eu jogo a aventura de peruca. Caraca, aí sim. E aí a meta bateu em uma hora e a gente se ferrou, né? Cara, nada como um desafio pra galera. E eu tive que jogar, como é que era a cor da peruca, Leonel? Você que lembra o nome certinho, era laranja com penteado, era isso? Era laranja com penteado, cara. Que, sério, o Trevisan parecia, sei lá, cara, um Beatle mexicano, sabe? Com aquela peruquinha assim. Ah, eu achei gato, cara. Eu fiquei igual o Ric Flair da Luta Livre. A ideia que a gente teve, né? Quem foi mestrar foi o Leonel. Então, foi no dia seguinte ao início do financiamento, todo mundo aquele clima de vitória, de comemoração, a comunidade tudo junto, todo mundo feliz. E nisso o Leonel começa a mestrar, né? Ah, vocês estão numa cidade, tá tendo uma guerra, então tá cheio de refugiado, as pessoas estão com fome, estão comendo rato no meio do esgoto, porque é o que tem. E tipo, a galera tá comemorando. Ah, né? Exato. Leonel é um cara difícil, amigo. E eu só pensando, Leonel, era pra ser uma celebração. Exato, né? Aí daí tive que colocar, tipo assim, tive que colocar um aviso na stream, tipo, olha, não é recomendado para pessoas sensíveis. Caraca. E o pessoal achou engraçado, eu falei, não é sério, gente. É sério, não, gente, tá mestrando. Não é recomendado, tá ligado? Estamos chafurdando aqui, Leonel tá chafurdando. Nossa, Ah, cara, mas foi uma celebração, né? A gente, um dos plots que tá acontecendo agora em Tormenta é que tem uma guerra. Sim. Tem um exército, um exército purista que quer exterminar as raças não humanas, tá lutando contra os reinos heróicos do mundo. A capital tinha acabado de ser atacada. E eu, pô, cara, a aventura que eu vou fazer é as pessoas ali refugiadas, lidando com, né, as consequências de uma derrota numa guerra. Eu acho que isso é uma celebração apropriada. Se vocês não acham, eu não tenho culpa. Não, você falou da guerra, eu lembrei do caso da votação. Ah, porra, essa história é foda, cara. Quer contar? Pode contar. É o seguinte, a gente tem a nossa stream semanal ou semi-semanal, Guilda do Macaco, que a gente joga Tormenta, todos os criadores, né, nós três, mais o Marcelo Cassaro e o Rogério Saladino. Eu quero saber só um negócio. Ah. Quando que eu vou ser convidado pra fazer uma participação especial? Olha aí. Cara, tá convidado agora, cara. Ao vivaço. Agora que você se convidou... Ah, meu amigo, com mais de quase 1 milhão de arrecadação, meu cachê vai baratinho. Eu só ouço falar de Guilda do Macaco, nesse dia eu não posso porque tem Guilda do Macaco. É estranho, porque pra nós, não posso porque tem Nerdcast, eu acho que o Leonel tá arranjando outra coisa. Exatamente. Onde será que ele tá, né, mano? É melhor a gente não saber. Exatamente. Não, cara, eu tô, sabe, tipo criança quando a mamãe e o papai moram em casa separada, assim, tá ligado? Você tem 4 nas duas casas. Ah, é. Eu quero ganhar o dobro dos brinquedos, cara. Mas conta a história aí. Então, na guilda, que próximo episódio, participação especial de Azaghal, como um doppelganger, provavelmente, não sei. Ah. A gente tá tendo esse plot, que é o exército purista lutando contra o resto do mundo, etc. Uma das grandes batalhas não tinha como ser decidida na mesa, porque o sistema de RPG, ele comporta batalhas até um certo limite. E de qualquer forma, nossos personagens não estão presentes. Então, o Guilherme teve a ideia de deixar isso aberto pra votação. Quem é que ia ganhar? Se era os heróis, os reinos heróicos, ou se eram os puristas. Não é só filha da puta que ia votar nos puristas, né? E o pessoal que quer que tenha mais tramas, que tenha mais risco pros heróis, pode querer que os vilões tenham uma vitória grande pra gerar mais histórias, etc. É, exato. Se os puristas ganhassem a batalha, ia ficar, tipo, o cenário ia ter mais esse clima militarista de batalha, guerra. Uhum. Tinha um porquê votar nos vilões, né? A gente abriu uma votação no Facebook, através do grupo Masmorra de Valcária, que é o nosso grupo oficial de Tormenta, e tava uma votação acirrada ali, sabe? Um dos lados passava por 5 votos, o outro passava por 2, e o pessoal fazendo meme, fazendo campanha pros dois lados, etc. E daqui a pouco, a gente acordou um dia e o lado dos puristas tinha disparado em 400 votos. Caramba, cara, mas como assim? E a gente foi ver quem era esses 400 votos. Os nomes dos votantes eram assim: João Silva 345297, Maria Silva 212014. Puta. Cara, era bote. Só que assim, tu pensa, pô, então o pessoal fez uma brincadeira que passou dos limites. Não, meu. Um cara que se identificava como alguém com visões racistas e na vida real, o cara resolveu usar essa votação pra ideologia dele e começou a espalhar em grupos do Facebook que as pessoas tinham que votar e contratou bote chinês pra fraudar a votação de Tormenta. Caraca, que maluquice. Meu, e o cara tava empenhado, assim, ele tava espalhando fake news, assim, a minha irmã vai ganhar um cargo nessa empresa. Sim, teve. Que isso? Teve, é verdade. Teve. Eu tinha esquecido, gente. Mas esse foi outro cara, eu acho. Não, foi o mesmo cara, eu acho, cara. Bom, enfim, e daí um leitor, né, um jogador de Tormenta lá, que é bem ativo na comunidade, ele trabalha com segurança da informação, e ele se ofereceu pra achar direitinho quem era o cara, quem eram os votos falsos, e fazer o purge, né, tirar os votos falsos. Daí no final... É porque a votação foi em rede social, né, e eram milhares de votos, então era um lance que a gente, puta, mas agora a gente vai ter que repassar isso tudo e detectar cada fake, cada bot. Era um trabalho meio que não rolava de fazer. Sim, manualmente era impossível, e a votação ia ser estragada. Mas daí esse jogador, ele fez o trabalho, fez a triagem, daí eu escrevi um conto com ele de personagem principal. É que o legal é porque ele tinha votado nos puristas, nos vilões, esse rapaz que nos ajudou. Porque ele tinha essa pegada, ah, vamos votar no vilão pra deixar mais difícil, pra ter mais aventura. Só que, claro, ele não concordava com esse lance de, ah, vamos fazer os vilões ganharem porque eu sou nazista na vida real, sabe? E aí foi um cara que votou no lado do vilão que nos ajudou. E daí agora tem um personagem em Tormenta que é o Sargento Fata, que é o nome desse rapaz. Sargento dos puristas, mas que lutou contra uns mortos-vivos lá que estavam infiltrados no exército. Umas sombras. Meio sem rosto, assim, que tava ajudando. Muito bom. A gente transformou a fraude em lore. Muito bom, muito bom. Aqui tudo se aproveita, cara. Nada vai fora. Falar da reformulação, quero falar de Tormenta 20. Então foi se aproximando o aniversário de 20 anos. Vocês chegaram de cara pensando em fazer um crowdfunding pra reformular? Vocês primeiro pensaram na reformulação e falaram assim, caraca, isso vai ser caro e a gente não tem essa grana? Como é que foi? Primeiro o Guilherme teve que convencer todo mundo. Tem dois níveis nessa história, né? Antes mesmo da campanha, a gente tinha que decidir o que fazer em termos de produto novo. E a gente tinha todo um debate interno sobre lançar um jogo novo, simplesmente fazer uma edição nova, sabe, mais bem trabalhada do jogo que já existia. E a gente debateu isso por meses, e por debater, entende-se, tipo, a gente batendo boca, discutindo, brigando, se xingando, ficando de mal, sabe, não foi um processo fácil, não, porque a gente tinha opiniões bem, sabe, era um lance bem forte, porque fazer um jogo novo não tem o seu lado ruim também, de pegar a galera que já tá acostumada com aquelas regras, já tem aqueles livros, sabe, e reescrever o livro inteiro, né? É, tem esse lado também, claro, é um trabalho, a gente teria que sentar muito bem e ver essa mudança. Tem essa questão de fazer o público se desfazer do seu material. Então a gente teve um debate interno bem ferrenho mesmo. Inclusive teve na Dragão Brasil, teve um mês que o Marcelo Cassaro fez uma coluna defendendo manter o sistema, manter o jogo atual, e eu fiz uma coluna defendendo ter um jogo novo. Só que essas colunas não foram combinadas. Ah, não? Não foi tipo o trabalho de faculdade de direito, um defende, o outro... É, não, parece que foi, e teria sido muito mais profissional da nossa parte se tivesse sido. Mas na real não foi. Então, tipo, eu tava dando uns argumentos, e ele na coluna dele ele tava... Quando a gente foi publicar a revista, a gente se deu conta disso, né? Mas aí a gente não mudou o texto. Não, foda-se, vai assim mesmo, sabe? E foi um lance muito sincero da nossa parte. A gente realmente tava em dúvida sobre mudar ou não. Mas daí, no fim das contas, a gente decidiu por mudar, porque o jogo atual, né, ele já tava fazendo 10 anos e a gente, porra, a gente teve todo esse tempo de retorno dos fãs, da comunidade falando que curtia ou que não curtia, e nós mesmos nos aprimoramos como game designers, né, as referências vão mudando, a gente não tá na hora de fazer um jogo novo, até porque se a gente não fizer um jogo novo no aniversário de 20 anos do cenário, quando é que a gente vai fazer? Uhum. E a tendência de todo RPG, à medida que vai passando o tempo, ele vai inchando, né, tu vai usando mais suplemento, tu vai publicando mais suplemento, o grupo vai usando mais suplemento, vai tendo novas regras. Vai virando um Frankenstein, um monstro de Frankenstein, né? Exato, cara. E a gente tem todo o cuidado de fazer um Frankenstein bonitinho, assim, né? Mas ele acaba exigindo muito do jogador, exigindo muito investimento em termos de conhecimento mesmo. Então, às vezes, um RPG precisa de uma reformulação. Não é por acaso que todos os principais jogos passam por essas várias edições, né? O D&D, hoje em dia, tá na 5ª edição. Uhum. O GURPS teve 4 edições. O Call of Cthulhu tá na 8ª, se não me engano. Caraca! Sim, bom, o Call of Cthulhu, ele, se um game designer tem uma ideia, já faz uma edição nova. É a tendência tu reformular e tu seguir o que é atual em game design. Uhum. Tormenta RPG, ele é um sistema D20, né? Um sistema baseado no D&D, adaptado pro público brasileiro e para as necessidades do jogador que gosta mais de história. Tormenta 20, ele continua tendo a base do D20, a base D&D, mas ele já pega muita referência de jogos mais atuais. Até de jogos mais narrativos, jogos mais alternativos. Principalmente, é uma oportunidade da gente se desapegar de algumas coisas que são muito características de D&D, sabe? Tem algumas regras que foram feitas pra D&D, pra quem quer ter a experiência D&D. Se tu joga aquilo, tem a sensação de D&D e não necessariamente a sensação de Tormenta, uhum. né? A Tormenta já tem a sua cara própria em 20 anos. Então, a gente tá tentando fazer um sistema que seja mais Tormenta do que D&D. É, aquilo que a gente tava falando antes do tipo de história que tu quer emular, né? E os RPGs americanos é muito essa coisa de pancadaria e exploração de masmorra. E no Tormenta a gente tem mudado isso no jogo. E foi uma das nossas diretrizes. Vamos deixar o jogo mais aberto. E, então teve esse lance que ajudou a decidir a fazer o livro novo. Realmente ser um jogo novo. E teve uma outra questão que Tormenta, enquanto cenário, o próprio lore dele foi crescendo. Que nem a Leonardo disse, a gente, claro, tinha um cuidado. Mas ao longo do tempo a coisa foi ficando um pouco, sabe, inchada. Tinha muitas obras. A verdade é que chegou num ponto em que se tu queria começar a conhecer a Tormenta, mesmo que tu não fosse jogar RPG, só quisesse ler os quadrinhos, ler os romances, o cara não sabia direito por onde começar. Então a gente se deu conta que pra ser mais amigável pro público novato, a gente precisaria ter uma porta de entrada mais clara. Ah, eu escutei falar de Tormenta, eu quero começar a jogar. Onde é que eu vou, sabe? Agora uhum. a gente tem o Tormenta 20, ele é feito pro iniciante, então o cara que quer começar no cenário, ele tem um ponto de entrada. Então isso também foi uma coisa que pesou bastante na decisão de, não, vamos fazer realmente, vamos aproveitar os 20 anos do cenário pra ter esse novo início. Uhum. Todos os produtos dessa linha D20, eles têm uma divisão muito clara entre o que é regra e o que é história. Então, tu pega Call of Cthulhu D20, né, que o pessoal tá vendo no Nerdcast RPG, se tu pegar o livro, ele tem um monte de regra, é genérica, não necessariamente é coisa de Cthulhu. Uhum. E depois, ele tem uma parte de cenário, que não tem nada a ver com regra também. Tudo que é D20 tem essa característica. O Tormenta RPG, ele tinha essa característica mais forte. Tormenta 20, as coisas estão mais integradas. As regras têm elementos de cenário, as regras são feitas especificamente pro cenário, e o cenário é pensado pra funcionar em regra. Tem alguma coisa que um herói de Tormenta faz na ficção, essa coisa, ela pode ser reproduzida nas regras. Não são duas coisas separadas, mas é um livro mais unificado, que é uma tendência de game design atual. Mas você diz, por exemplo, não só na construção do personagem, mas tipo, as classes, subclasses e esse tipo de coisa que foram nascendo depois, aí vocês vão unificar com e remodelar as regras básicas disso. É isso, né? É, um grande exemplo é o, por exemplo, a gente tem a classe Cavaleiro. Por quê? Porque eu curto Cavaleiro e eu fiz o personagem principal da trilogia do Tormenta ser um Cavaleiro. Cavaleiro, eu gosto de Cavaleiro. É. Porque Cavaleiro, eu posso colocar, o livro é meu. Exatamente. Boa. E daí o pessoal começou a pedir, o público começou a pedir, porra, mas eu quero uma classe cavaleiro, não basta ser um fighter em cima de um cavalo. Uhum. E daí, agora, Tormenta 20 vai ter uma classe específica pra isso, classe cavaleiro. Legal, legal. Do Leonel. Mas sem te dar tanto um, né, Dano? É foda, cara. Nerdcast RPG ou guilda, eu só tiro um, cara. Não. Só me persegue em todos os grupos. Então, o novo livro, ele vai ter as classes, as raças, magias, cenário, monstros, ou o que que vai caber tudo isso no livro lá? É, não, vai ter tudo isso. Claro, não vai ter todos os monstros que existem em Tormenta. Uhum. Pra ter tudo, tu vai precisar, mais tarde, comprar, por exemplo, livros de monstros que a gente vai publicar. Mas vai ter uma boa variedade de monstros e uma, assim, principalmente, uma variedade muito grande de raças e classes. Vão ser 15 raças e 14 classes. Olha aí. Tem muita combinação possível. Maneiro. E outra coisa é a gente tá se preocupando em explicar o jogo pro iniciante. Ah, legal. Exato, cara. Assim, ó, eu acho que todo mundo teve essa experiência de quando começava a jugar, não sabia direito o que que tava fazendo. Então, se tu sentava numa mesa com um pessoal veterano, tu tava com medo de fazer bobagem. Era o mestre que ia explicar o RPG e tu nem sabia o que que era direito, tu não sabia o que tava ensinando. O livro novo tem um capítulo grande pro mestre, explicando toda a base, como fazer uma aventura, como mestrar. Tem um capítulo explicando pro jogador como jogar. É porque eu sofri com isso, cara, 1000 anos atrás, quando eu comecei a jogar, eu não sabia como, sabe? Como é que eu declaro a minha ação, sabe? Não só a pessoa que nunca jogou Tormenta, mas a pessoa que nunca jogou RPG. Exatamente. Exato, cara. De alguma forma, né? Porque é isso que é o desafio, né? Porque às vezes a pessoa fica muito intimidada com, ai, mas é um livro inteiro, é muita regra, não sei o que, não sei se eu vou conseguir e tal, e aí depende dos amigos estimularem ou não, mas às vezes você quer começar, sai, conhece a galera pela internet e tal. E, pô, cara, você devia... É legal isso, cara. Tem que ter uma porta de entrada clara, entendeu? Pra qualquer jogador, né? Isso que traz mais gente pra jogar RPG, né? É o cara ter confiança de, pô, maneiro, dá pra entender tudo aqui e, pô, vou fazer a minha aventura. É, e até um lance de mudança de época também, né, cara? Quando a gente começou a jogar, sei lá, dava pra ficar um dia inteiro lendo um livro e tentando entender a regra. Querendo ou não, hoje as coisas são mais rápidas. O pessoal não vai, sabe, ah, tem um livro aqui que é super complicado, eu vou chamar meus amigos e a gente vai perder um fim de semana inteiro só pra aprender as regras. É, exato. Não vai nem começar a jogar. A gente tá rolando nesse momento um playtest, né, que é um teste de... A gente mandou para todos os apoiadores da campanha uma versão simplificada do livro, do que vai ser o livro final, que já tá sendo desenvolvido, e o pessoal tá testando com seus grupos. E a galera tem dado o feedback que, ah, eu tô jogando com gente que nunca jogou, eles conseguiram montar o personagem em menos de uma hora, tipo, aprender todas as regras do jogo e montar o personagem em menos de uma hora. Legal. Vai ficar jogando 2-3 horas, mesmo na primeira vez que tu pegou o RPG, tu já vai conseguir efetivamente jogar, sabe, além de vai passar pelo aprendizado. Quem nunca foi começar uma campanha nova e vai lá, vamos fazer as fichas, vamos fazer personagem. Aí chega, aí fica debruçado aquela, pô, aí joga o dado, aí não sei o que, aí muda, aí olha. Aí quando chegou, acabou. 8 horas, acabou o personagem. Mas joga. Isso é maneiro. É muito tempo. Ah, mas quando a gente jogava Role Master... Porra, mas isso é de sacanagem também, né? Era um dia, o primeiro dia de jogo era fazer os personagens. Fazer e era divertido, cara, era legal. Mas Role Master não é um bom exemplo. É um ótimo exemplo, qualquer RPG é um bom exemplo se você se diverte. Eu sei. Mas era divertido. É o RPG mais complicado do mundo. É porque não tinha informática na época. Role Master é o RPG oficial do Rio de Janeiro. Só carioca, sem brincadeira, só carioca jogava Role Master. Malas Artes, deve ser culpa da Malas Artes que vendia. Era Role Master, Merp, tinha aquele Amber. Merp, pode crer, eu joguei Merp também. Caraca. Só no Rio que jogava. Caraca, nunca ouvi falar. Mas era, cara, era divertido fazer os personagens, principalmente no Role Master, porque você tinha contrapartidas, né? Então era... É, e era um jogo muito específico. Hoje em dia ele seria melhor jogar se você tivesse um dado digital que te fosse abrindo o dado, né? Não era aquele cheio de tabela? Não, milhões compendiums. De tabela. Impossível. É. Eram livros de tabelas. Esse jogo, se você puder jogar no Excel, seria maravilhoso. O pessoal falava que em certas condições, se você der sorte no dado, um hobbit podia matar um dragão com uma adaga. Sim, era totalmente possível. Podia, você vai abrindo 1000 tabelas. Era totalmente possível. Difícil, mas possível. Ai, meu Deus. Tipo quando um grupo de aventureiros de level 1 matou um dragão com... Bem parecido com isso. Só com o martelo do Ruff Gunner. Oh, mas eles tinham uma arma foda. É, e um escudo, não era só martelo, eles tinham escudo também. Daí era a caverna do dragão, né? Total. Os personagens nível 1 com arma foda. Na verdade, a gente decidiu fazer o Tormenta 20. Né? Vamos fazer o Tormenta 20. Legal, vamos fazer um novo RPG pra comemorar os 20 anos do cenário. Mas aí entrou a segunda parte. Como que a gente vai fazer isso? Uhum. E aí entrou a questão, começou a questão da campanha, né? Vocês já pensaram nisso. Essa foi a parte em que a gente achou que o Guilherme era maluco. Por quê? Porque, cara, porque assim, parecia uma grana muito alta pra mim. Eu sou um completo ignorante de administração ou coisa do tipo. Eu vejo um financiamento coletivo e eu só vejo, tipo, trabalho e problema. E eu não conseguia enxergar um negócio dando certo, mas o seu Guilherme já tava estudando campanhas de Kickstarter e, uhum, e etc. Uhum. É, porque rola o seguinte, a gente sempre publicou os materiais da Jumbo, seja de Tormenta ou as outras linhas, de forma tradicional, né? A editora investe, publica e vende. O sistema padrão de produção, né? A empresa faz e larga no mercado. Quando a gente decidiu lançar o Tormenta 20, não dava pra fazer um lançamento normal, sabe? Não era um lançamento normal, era o aniversário de 20 anos do nosso cenário, sabe? Era um marco, até onde a gente sabe, inédito em termos de literatura de fantasia no Brasil. Durar esse tempo todo com o apoio da comunidade. Então, eu bati muito nessa tecla de, não, a gente tem que fazer algo diferente, tem que trazer o povo pra cá. E a gente ficou pensando, tá, mas não vai ser estranho a Jumbo, que é uma editora que, sabe, tem condições de publicar um livro, fazer um financiamento pra conseguir produzir isso. A galera sabe que a gente tem o capital pra fazer um livro. É o nosso, sabe, é o nosso produto, é o que a empresa faz. Só que não é um lance de, ah, vamos levantar verbas. É um lance de vamos fazer isso junto com o público. E não teria como a gente ter essa união, ter essa participação da galera, se a gente fizesse o livro da maneira tradicional. Uhum. Vamos nós ali conversar, escrever, sabe, diagramar, montar o livro e mandar pra gráfica, imprimir e distribuir. Sabe, ia ser uma coisa completamente unilateral. Os criadores fazem e o público consome. Sim, sim, sim. Claro, no geral isso tá ok, não tem nenhum problema. Mas a gente tinha que marcar esse aniversário de uma forma diferente. E aí que surgiu a ideia do financiamento coletivo. Pensei nisso, né? Na verdade, não. Não fui sozinho, teve a Karen Soarelli, que é uma escritora de Tormenta. Ela começou escrevendo pra Tormenta, foi a primeira mulher a escrever um romance do cenário, que é o Joia da Alma. E depois, por um acaso da vida, nós viemos a ficar juntos, né? Encabuladinho. E ela é muito entusiasta de financiamento coletivo, ela já tinha trabalhado em outras campanhas, fora do país até, e ela meteu muita pilha, assim, não, tem que fazer um financiamento coletivo, vocês têm uma comunidade incrível, tem que chamar esse pessoal pra trabalhar junto, pra fazer junto o livro. E aí eu fui lá dar ideia pro resto do pessoal, né, os outros criadores, o Trevisan e o Caldela que estão aqui, e o Saladino e o Cassaro. Cheguei lá todo empolgado, ah, galera, genial, a gente faz um aniversário, uma celebração dos 20 anos, faz uma campanha pra unir todo o povo. E eu falando lá com os olhinhos brilhando, e eles, tá maluco? Ele só não apanhou porque não tem coragem de bater, porque ele é faixa preta. E aí foi um longo trabalho de convencimento interno. Mas por que o receio do resto da galera de fazer o financiamento coletivo? É que, assim, cara, eu acho que tinha muito a noção de que a gente não queria parecer, sabe, que a editora tava... mal das pernas. É, precisando de dinheiro. Ou mendigando dinheiro pra galera. É isso. Mendigando, ou assim, a editora já tinha feito livros, inclusive livros de luxo. Por que que ela precisaria de um financiamento coletivo pra fazer isso? Uhum. Mas o que o Guilherme falou, e a Karen também participou desse processo de dar essa ideia, foi que não era só a questão de fazer o livro, a questão era de a gente entender a comunidade de Tormenta. Saque, é, maneiro. Porque a gente tem mil histórias, cara, sabe? E anedotas de pessoal que tava no Amazonas e tinha poça de Tormenta, e o cara que tinha dislexia e, sabe, melhorou a leitura. E os dados, sabe? Onde é que estavam os dados nisso? Mas quem eram essas pessoas? Como a gente pode conhecer o tamanho da comunidade? Através da campanha, a gente tá tendo uma boa ideia do que é a comunidade de Tormenta, em quem é que tá interessado e no que o uhum. público tá interessado. Eu costumo falar sempre que, pra mim, o único jeito de eu conseguir fazer as coisas em Tormenta e conseguir viver a minha vida é se eu imaginar que Tormenta foi escrito pra 10 pessoas. E aí tem 10 pessoas que jogam, uhum. e 10 pessoas que conhecem, e é isso, cara, entendeu? Porque senão eu tenho muita dificuldade de processar que tem, sei lá, 2 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas. Tu tem noção que eu tô em Halifax, uma cidade do fim do mundo canadense, cheia de gelo, e aqui tem mais de 10 pessoas que conhecem Tormenta? Pois é um negócio esquisito. E aí, quando você vai fazer um processo desse, as coisas entram em conflito. Você pensa, pô, mas são só meia dúzia, cara. Entendeu? Como é que a gente vai levantar essa grana toda, entendeu? Isso é brincadeira, é de uma inocência quase ridícula. Mas quando eu quis fazer a live mesmo no dia do lançamento, eu realmente tava pensando em juntar gente pra colaborar na hora e, sabe, dar um... Que eu falei, pô, juntar uns R$1.000 enquanto eu estiver no ar, tá ótimo, tá ligado? Uhum. E é um pensamento meio provinciano, assim. Mas o que me convenceu, além do Guilherme, que, pra sorte do Guilherme, eu tinha acabado de ler o livro da Amanda Palmer, A Arte de Pedir. E ela bate muito nessa tecla, tipo assim, as pessoas querem participar, deixa elas participarem, tá ligado? Por que você tá impedindo as pessoas de participarem do teu processo, de participarem do que você tá fazendo, saca? Uhum. E é isso, acabou me dobrando um pouco, assim. É, a própria ideia do RPG é construir uma história em conjunto, né? É verdade, é verdade. Isso é tudo a ver com o RPG, né? Exatamente. Porque você planta semente lá e, para, que brota depende da comunidade, né? Muito maneiro. Cada um vai contar essa história dentro de Tormenta. Acho legal, hein, Jovem Nerd? Ó, vamos deixar a galera participar, Jovem Nerd. Em 2022, o Jovem Nerd faz 20 anos. Olha aí. Olá, Jovem Nerd, olá. 20. 20, 20, 20, 20. Fique marcado esse dia, hein? Ó, se vocês quiserem um estrategista de campanha aí... Olha aí. Olha só. Olha, gente, ainda tá rolando a campanha. Ela vai até o dia 9 de julho de 2019, às 23h59. Então, se você quiser fazer parte, se você tá conhecendo Tormenta agora, cara, mergulha. Vai lá em catarse.me/tormenta20. Já é histórico. Vamos fazer chegar a 1 milhão, porque 1 milhão tem aqui, ó, curta-metragem de Tormenta. Caraca. É isso aí. Aí vai ser loucura. Chuva de sangue e demônio? Eu quero ver. Aí eu quero ver. Exatamente. Vamos fazer chegar 1 milhão, essa porra, cara! Muito bom, gente! Parabéns aí, mais uma vez, cara. Parabéns, feito, galera. Fudido. Incrível. Inesperado, né? Cara. Mas, porra, merecido. Não, merecido porque mostra o valor da comunidade de 20 anos aí de trabalho, né? É um inesperado, mas é um inesperado do bem. Sim, com certeza, né? Finalmente, né? Finalmente, uma boa notícia. A gente queria fazer mais um jabá, se der, porque a Dragão, na verdade, ainda existe. Ah, então faço, por favor. É, o endereço da Dragão é apoia.se/Dragão Brasil. A revista sai todo mês, é em forma de PDF, tem mais de 100 páginas de RPG todo mês e a contribuição mínima é R$7 mensais, que não dá nem pra comprar uma Coca-Cola. Legal. Tem de conteúdo de RPG, de jogo mesmo, tem aventura, monstro, e tem mais coisa de cultura nerd no geral, tem a coluna mensal do Leonel, que ele fala de narrativa, né, tanto pra mestres quanto pra escritores de fantasia de ficção. Eu sou fã dessa coluna do Leonel, acho um... Não, é sério, eu acho um ensinamento muito valioso. Sim. Pra quem quer escrever. Eu leio a tua coluna. Apesar de não sei lá essas coisas, né? Como... Pô, cara, agora o papai e a mamãe estão se juntando contra mim. É que tu ficou adolescente. É, tá rebelde. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.